Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Ministro da Economia disse que o Governo quer resolver a questão das indemnizações por despedimento o mais rapidamente possível. Álvaro Santos Pereira disse que ainda ontem o Governo recebeu contributos dos parceiros sociais sobre este assunto e fez saber que as negociações se intensificaram nos últimos dias. A UGT veio esta sexta-feira negar que exista um acordo entre os parceiros sociais e o Governo para reduzir para 12 o número de dias de uma indemnização por despedimento. A Central Sindical emitiu hoje um comunicado no qual lamenta as declarações que Marcos Mendes, antigo deputado social-democrata, fez na TVI 24, quando afirmou que existia um acordo, ainda não assinado, mas já firme, sobre a diminuição do número de dias das indemnizações por despedimento. O social-democrata Macário Correia, presidente da Câmara Municipal de Faro, anunciou hoje que pediu a aclaração do acórdão que o condenava à perda de mandato e afirmou que se manterá à frente dos destinos da Câmara Municipal de Faro enquanto esse direito estiver consagrado na lei. Macário Correia foi condenado em junho de 2012 por violação de instrumentos do ordenamento do território, mas o autarca recorreu do acórdão para o Tribunal Constitucional, que, no entanto, confirmou a pena. O secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, convocou com urgência a Comissão Política do PS. Segundo a TSF, António José Seguro está furioso porque considera que alguns deputados socialistas estão a fazer um frete ao governo PSD-CDS. O secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa apresentou a demissão esta sexta-feira. Paulo Júlio apresentou a sua demissão a Miguel Relvas depois de, na passada quarta-feira, ter sido notificado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal sobre um processo de 2008 em que está acusado de prevaricação de titular de cargo público quando era presidente da Câmara Municipal de Penela. Dois inspectores da Polícia Judiciária foram esta sexta-feira condenados pelas varas criminais de Lisboa pelo crime de tortura. Segundo a SIC Notícias, ficou provado no tribunal que ambos os inspectores participaram no interrogatório onde o suspeito foi alvo de agressões brutais. O caso ocorreu em 2000 e tratava-se de um funcionário da CP que estava acusado de apropriação de verbas da empresa. Os inspectores Diamantino dos Santos e Tavares de Almeida vão recorrer da sentença, segundo o Diário de Notícias. A terceira vara criminal de Lisboa condenou os dois homens a penas de prisão suspensas. Um terceiro acusado, o inspetor-chefe António Alves da Cunha, foi absolvido. O preço dos combustíveis deverá voltar a subir no início da próxima semana. O gasóleo deverá subir 1 cêntimo por cada litro e a gasolina 2 cêntimos. As subidas acontecem devido à subida das cotações destes combustíveis nos mercados internacionais. Em 2011 e 2012, saíram do país 200 mil portugueses. Só para Angola emigraram cerca de 25 mil pessoas. Quem o disse foi o secretário de Estado das Comunidades, que em declarações à TSF garantiu que os números do Instituto Nacional de Estatística estão muito abaixo da realidade. José Cesário explicou ainda que o número de portugueses que emigram para países onde existe controle de fronteiras, ou seja, que saem da União Europeia, aumentou cerca de 20%. A Unicef lançou esta sexta-feira um apelo para angariar 1 mil milhões de euros ao longo deste ano para fazer face a crises humanitárias que afetam crianças em mais de 45 países do mundo. No relatório divulgado hoje, na Suíça, sobre ações humanitárias para crianças em 2013, a agência que cuida das crianças e da infância explica que este dinheiro ajudará a fazer face a crises humanitárias e naturais e ainda a ajudar as populações a adquirir maiores formas de se protegerem de novas crises. O Futebol Clube do Porto pode ser desclassificado da Taça da Liga. A utilização de Fabiano, Abdoulaye e Seba, menos de 72 horas depois destes terem jogado pela equipa B do Clube Azul e Branco, pode levar à desclassificação do Futebol Clube do Porto e beneficiar o Vitória de Setúbal. O regulamento impede que qualquer jogador entre em campo antes de terem decorrido 72 horas depois do último jogo. O Antena Web Informação fica por aqui. Voltamos segunda-feira. Boa noite.